Continuando o shiur de Mishlei, nosso sexto shiur, vamos tentar terminar o Perek Aleph. Então, Perek Aleph, vamos ver o que a gente estudou até agora. No começo ele fala quem ele é, depois ele fala por que ele escreveu o livro. Por que ele escreveu esse livro? Para a pessoa saber Chochmá, saber Mussar, entender mais, ok? Conseguir ensinar para os outros e para si mesmo. Depois ele dá para você a regra geral que tem que ser a luz dos olhos de cada um. Irat Hashem Reshit Dat. O começo de tudo é Irat Shamayim. Isso é Gamlefi Upshat, Gamlefi Akabalah. Todo o começo é Irat Shamayim, que é a Shechina. Depois ele começa a te falar, escuta o Mussar e não largue a Torá. Ele começa a falar como, continua Shlomo HaMelech, como os Reshaim, como seus amigos, como seu Yitzharará. Sim, tanto de acordo com o Pshat, que são os seus amigos, tanto como a alusão, que é o Yetzarará. Alusão, essa é a palavra. Tanto a alusão, que é o Yetzarará, te enganam e te levam para o caminho ruim. E depois ele começa a falar como a Torá te leva para o caminho bom. E agora ele volta e fala, as pessoas não quiseram escutar. É isso que ele vai começar a falar agora. Ele chamou essas três pessoas, lembram? Nós estamos falando de três pessoas. Quem são essas três pessoas? Quem lembra? Tem três tipos de pessoas. Falou Shlomo HaMelech. Três tipos de pessoas largam a Torá. Primeiras pessoas, eles largam a Torá porque eles simplesmente querem prazeres mundanos. Eles querem comer bem, querem beber bem, querem mulheres, querem dinheiro. Eles largam a Torá porque eles querem isso. Outro tipo de pessoa, eles largam a Torá porque eles gostam de ficar com o Hevre. Eles gostam de ficar com a galera. De falar, eles gostam de falar, de fazer piadas. Que é um outro tipo de prazer. É um prazer meio que espiritual. Sim, porque é uma coisa de fala. Mas, claro que não é um prazer espiritual. É ao contrário. É um prazer da Tumá espiritual. Que do mesmo jeito que falar, Torá, é o maior prazer. Ou rezar também. É um dos maiores prazeres que a alma pode ter, assim também falar, lachonará, falar piada, porque que stand-up faz tanto sucesso hoje em dia, sim? Você vê o cara sobe no palco, o cara fala umas coisas que se alguém falar isso pra você na rua não vai ser engraçado, claro, não tem graça nenhuma. Mas já que tem todo aquele... aquele... Como se fala isso? Aquele ambiente, todo mundo já tá pronto lá pra rir, eles... É um prazer, sim? Que é em contraposição ao prazer de estudar a Torá. E o terceiro, que é o mais grave, são pessoas que eles querem estudar, eles querem a verdade, só que eles são preguiçosos. E preguiçoso não é pessoa que fica na cama o dia inteiro. O pior preguiçoso, que eu acho que a maioria das pessoas são assim, é o preguiçoso de pensar. Ele não quer pensar, ele tem preguiça de pensar. Ele lê uma coisa, ele lê rápido. Ele tem preguiça de pensar. E hoje em dia a gente é ensinado a ter preguiça de pensar, sim? Não leia o livro, veja um vídeo onde te explicam e te falam o que está escrito no livro. Quer dizer, não se esforce você, receba a informação mastigada. Então eles ensinam a gente, o mundo ensina a gente a ter preguiça de pensar. E esse é o terceiro tipo de pessoa, que eles estudam a Torá e eles querem. Mas quando eles veem que começa a ficar difícil e a pessoa precisa sofrer, que é abrir mão de prazeres materiais, é se esforçar para estudar, que é um sofrimento. Às vezes a pessoa tem que sofrer e falar, não, vou tentar outra vez entender isso que está escrito aqui. Ele vê que é difícil, aí ele chuta e esses são os piores, que eles chegam ao ponto de odiar a Torá. E tudo isso vem por causa da preguiça deles. Então vem a Torá e fala o seguinte. Pasuk Raf Dalet, Pasuk 24. Ya'an Karati Vatemaenu, eu vou só traduzir, depois eu vou explicar lefi o pshat. Ya'an karati, já que eu chamei vocês, vatemaenu, vocês negaram. Natiti adiu, eu abanei a minha mão, eu estendi a minha mão para abanar, para chamar vocês. Ven makshiv, ninguém escutou. Vatifreu kolatzati, vocês anularam todos os meus conselhos. Vetochachti lo avitem, e vocês não quiseram escutar. Não está escrito escutar, mas fica subentendido. Tohachti, a minha tohachá, a minha advertência, vocês não quiseram, sim, escutar. Então, Gamani, agora vem a punição. Fala a Torá. Gamani, eu também, Be'eidechem Eshak. Eidechem é quando vier a desgraça de vocês, eu vou rir. Elag bebo pachdechem, eu vou rir. Elag é mais forte do que Eshak. Eu vou fazer piada quando vier o medo de vocês. Bebo keshoa pachdechem, quando vier como um holocausto, quer dizer, de uma maneira repentina, o medo de vocês. Ve'eidechem, e a desgraça de vocês, que sufá yete, como um tornado, como uma tempestade, ela vai vir, yese, é uma palavra em aramaico, yete, ela vai vir como uma tempestade. Bebo alechem tzara vetzuka, quando vier sobre vocês o sofrimento, e tzuka. Tzuka é quando a pessoa sente aquele sofrimento, mas é um sofrimento mais interno. Sofrimento pode ser material. Tsuka é uma coisa interna, ele está mal, ele não se sente bem, é uma coisa interna. Aí, nessa hora que vier para vocês essa punição que eu falei, e creu o Nene, vocês vão me chamar, velo e eu não vou responder, e echar o Nene, vocês vão me, é mais do que chamar, vocês vão me desejar, vocês vão clamar para mim, velo o Nene, e vocês não vão me encontrar, tahat. Isso é porque, quer dizer, isso é no lugar que é por causa de que saneu o dat, que vocês odiaram o dat. Veirat Hashem lo baharu, e vocês não escolheram pela pelo irat Hashem. Lo avu, vocês não quiseram le'atzati, os meus conselhos. O mimo atzotehem, desculpa. Niatsu kol tocharti, e vocês enojaram todas as minhas advertências. Vayochelu mipri darkan, e vocês comeram o fruto dos próprios caminhos de vocês. O mimoatzotehem, dos seus próprios pensamentos ruins, isbal, vocês vão se saciar. Que, por quê? Meshuvat petaim tahargim, porque tem dois entendimentos nessa palavra meshuvat, pode ser ou de tranquilidade ou de revolta. A revolta e a tranquilidade dos tolos é isso que mata eles. Veshalvat kesilim, e a tranquilidade dos tolos também. Kesilim é mais grave do que petaim. Petaim são as pessoas que vão atrás dos prazeres, tolos são aquelas pessoas que eles odeiam. Eles começaram a estudar e agora eles... A gente vai explicar isso, que os kesilim é aqueles que começaram a estudar, mas eles são preguiçosos. E aí está escrito, a shalvat, a busca de tranquilidade, entre aspas, uma tranquilidade mentirosa, mas a busca de tranquilidade desses tolos, teabdem, é isso que vai fazer eles serem perdidos, eles se perderem. Veshome ali, porém, quem escuta, quem me escuta, Ishkon Betar, ele vai ficar tranquilo, Ishkon, ele vai se assentar tranquilo. Veshanan, e ele vai ficar muito tranquilo, Shanan é muito mais tranquilo, Mepahadra'a, do medo do mal. E a fé. Agora vamos explicar. Falou com o Mevina. Nós falamos lá atrás que a Torá ela tem quatro coisas. Lembra? No Pasuk Chaf. Chochmot Bahut Tarona. A sabedoria, ela, desde longe, ela já aumenta a sua voz. E dentro da... E na rua, ela chama... Sim? No, é, na frente do Shuk, a gente falou, ela te chama, e também dentro da cidade. A gente falou que era o pardes da Torá. Era o pshat, o drash, o remes e o sod. Aqui também, agora a Torá explica cada coisa e coisa. Ya'an, já que karati vatema'enu. Eu chamei vocês. Chamei é quando eu estou perto. Vatema'enu, vocês não quiseram. Natiti adi, eu estendi minha mão. Quer dizer, quando vocês estavam mais longe de mim, eu ainda estendi minha mão e falei, vem pra cá, vem pra cá. E vocês não quiseram, vocês não escutaram. Falou com o Mivina, não é que eles não escutaram. Eles fizeram a si mesmos como se eles não escutaram. Porque o Mivina fala, a Torá sempre chama a pessoa na vida dela. Não existe um Yehudi, é muito raro. E até hoje eu não escutei uma pessoa que ele é Yehudi, ele nunca teve uma chance de voltar em Tshuva. Nunca alguém falou para ele que existia isso. Não importa quantos anos ele tem, pode ser que ele tenha 50 anos, mas alguma coisa ele escutou na vida dele. Então, isso é caráter. Eu chamei vocês quando vocês estavam mais perto. E mesmo quando vocês foram longe, na Titi, adeus, estendi minha mão. Como uma pessoa que chama alguém que está muito longe, não dá para ele escutar você. Aí você chama ele com a mão. Então ele fala, vocês estavam tão longe, eu estendi minha mão, vermaxível. Vocês fizeram como se não escutassem. E não só isso, vatifreu kolatsti, vocês anularam todas os meus conselhos. Vetohachti, atohachá, loavitem, vocês não quiseram escutar. Isso é o que ele falou lá em cima. Tashuvu letohachti, olha lá, o passuco 23, ele fala, volta para mim atohachá. Sim, abialachem ruhi, eu vou mostrar para vocês o meu espírito. E aqui está escrito justamente o contrário. O que vocês fizeram? Vocês anularam os meus conselhos e não quiseram escutar a minha torrachá, minhas advertências. Agora fala Shlomo HaMelech. Gamani be'edechem eshak. Agora cada passuk e passuk, cada punição e punição é contra uma das três pessoas que a gente falou. Que de acordo com os atos que eles fazem, eles vão receber a punição. E agora o Shlomo HaMelech explica. Gamani be'edechem eshak. Como eu vim explicar, tem duas coisas. Quando vem uma desgraça para a pessoa, tem dois sofrimentos na desgraça. Primeiro é quando você vê que ela está vindo. Você vê que vai acontecer uma coisa ruim. Aí é o medo. É o medo, Nahon. É o medo. Está vindo uma coisa ruim, é o medo. Agora você está com medo. A pessoa já sofre desde agora. Bidiu, que ele vê que está vindo lá a tempestade, o tsunami vem, acabou, está todo mundo com medo. E agora você nem vê o sofrimento ainda, você está sofrendo. E depois é quando ele vem mamash. E é isso que está escrito aqui. Gamani be'eidechem eshak. Só que está escrito ao contrário. Eu vou rir quando vier a desgraça. Eu vou rir quando vier a desgraça. E eu vou fazer piada quando vier o medo de vocês. Está escrito ao contrário. Antes de explicar o porquê que está escrito ao contrário, aqui é contra aquelas pessoas que eles são, leitim. Lembra lá em cima? São os palhaços. Aqueles que eles gostam de fazer stand-up de tudo. Então, Bidiu, que ele fala, vocês riram da minha Torá e riram do mussar que eu dei para vocês. Então eu vou rir quando vier a desgraça de vocês. E eu vou rir quando vier o medo de vocês. Explica o Ramat Vale, por que está escrito ao contrário? Porque as pessoas que fazem piada das coisas, eles são Bidiu ao contrário de Irat Shamay. Isso a gente vai ver lá embaixo também. Eles nunca têm medo. Eles não têm medo. Eles veem a desgraça vindo. O palhaço, o que ele faz quando ele vê a desgraça rindo? Ele faz outra piada. O palhaço, aquela pessoa que ele é palhaço, ele faz piada de tudo. Quando ele vê que a desgraça está vindo, o que ele faz? Ele faz mais piada ainda. Ele não tem medo antes da coisa vir. Ele acha, eu vou me dar bem. Ele faz piada. Então, a Shema escreve ao contrário. Eu vou rir quando vier. E aí, quando vem, aí recai também o medo sobre ele. Aí ele fala, uai, o que eu fiz? Olha como eu errei, olha o que aconteceu. Então, por isso aqui está escrito ao contrário. Bebo keshoa pardechem. E aqui já é contra as outras pessoas, que são as pessoas que elas são, que elas vão atrás dos desejos materiais deles. Eles querem comer, beber, mulheres. Eles sim têm medo antes. Bebo keshoa pardechem vai vir como se fosse um holocausto, o medo de vocês. Ve'edechem. E a desgraça que sufá yeete vai vir como uma tempestade. Fala alguma medina, do mesmo jeito que as pessoas que elas querem prazeres materiais, elas correm atrás desses prazeres como uma tempestade. A pessoa ela tem força de ir. A gente pode ver isso conosco. Quer dizer, na noite de Shavuot, sim? O que estão pedindo? Vamos fazer a conta, ok? A noite de Shavuot. O costume é ficar a noite inteira acordado estudando. A Seudá termina umas 11 horas da noite. Sim? Que é verão e tal, termina umas 11 horas da noite. A Seudá. Aí começa o Shiur. Então quer dizer, você tem das 11 até as 5 horas. Que é 5 horas, 15 para 5, todo mundo já começa a se preparar para Shachari. Então quantas horas são aqui? 6. Digamos 6 horas. São 6 horas que estão pedindo para a pessoa estudar. Agora não é 6 horas, porque lá fora tem lanchinho, lá fora tem rogal, tem bebida. Então, tem mikve, quem vai na mikve também, então já tem mais uma preparação, que é 4:15, o cara já começa. Então são 5 horas, 5 horas. Pedem pra você 5 horas, senta e estuda. E vai tomar cafezinho de hora em hora, não tem problema. Aí que todo mundo vai, não, tô com sono, não consigo, é difícil. Mas, na outra encarnação dele, quando os amigos dele chegavam na casa dele, assim, ao meio-dia para fazer aquele esquenta, ele ficava do meio-dia, não dormia, ficava do meio-dia até as 7 fazendo esquenta, às 7 ele saía, ficava acordado até as 10 da manhã do dia seguinte, se bobear. E ainda ia fazer para o substituto. Por quê? Na hora, isso é se não vier outros amigos chamar ele às 10 para ele já fazer a segunda rodada. É exatamente por causa disso, porque vem o Eternal e te dá cor para você que nem uma tempestade atrás da Stavó do Onamazê. Mas aí falam para você, não, fica aí estudando com cafezinho, bolinho, docinho, 5 horas aqui com ar-condicionado. Não, na pessoa não consegue. É difícil para gente, porque essa é a Emet. Fala Derech H, by the way, fala Valmo Vina que esse é o motivo que é difícil. O Valmo Vina fala assim, o Yetzaratov ele é espiritual. Então, tudo que é difícil é porque o seu Yetzaratov está fazendo. Não tudo, mas quer dizer, quando eu quero fazer uma mitzvah é muito mais difícil. Porque o Yetzaratov, ele não faz parte desse mundo. Esse mundo é material. Então quando é difícil, é porque é seu Yetzer HaTov que está te levando. Então ele tem que carregar o seu corpo, é difícil, seu corpo é material. Ele tem que carregar o seu corpo. Mas o Yetzer Hará não, o Yetzer Hará, todo o Inyan dele é material. Então por isso é muito mais fácil você correr atrás da Averá. Porque esse é o mundo do Yetzer Hará. Então ele te dá força, ele leva o seu corpo muito mais fácil, porque ele domina o seu corpo. Jogando fora de casa. Esse é a... Mas isso, o jogo é fora de casa. Uhum. Esse conceito ele pode ser dito como uma coisa inicial, antes de a pessoa se trabalhar. Não, claro. Depois, a pessoa consegue se transformar e dar força pro Yetzer HaTov dele. Então, voltando, do mesmo jeito que essas pessoas correram atrás das tavot deles, sim, ficaram naquelas festas que são de 3 dias, que nem uma tempestade sem dormir, então assim também a desgraça deles vai vir como uma tempestade. Como diz a famosa música, né? Okay. E a minha alegria é as promoções das Casas Bahia, né? Mamãe assassina. Então, ok, então vamos lá. Né? É o crediário do... Então, esse... Fala a... Agora, o Shlomo Amelie resolveu usar uma palavra. Não está escrito aqui, Ve'edechem, e a desgraça de vocês, que Sufá Yavô vai vir como uma tempestade, esse, que é uma palavra em aramaico. Por quê? Fala o Ramadvali, porque a gente já falou que a língua da Sitra Achra é o aramaico. E quem vai trazer para eles a desgraça é a Sitra Achra. É a própria Sitra Achra. Então, por isso está escrito IET, que eles vão trazer, a Sitra Achra vai trazer. Por isso está escrito em aramaico. Bebo alechem tzara vetzukai. Então isso foi, Hashem vai rir contra os palhaços. E Hashem vai trazer como uma tempestade contra aquelas pessoas que eles são influenciáveis, eles vão atrás das tavot. E bebo alechem tzara vetzukai. E agora contra aquelas pessoas que eles estudaram a Torá, mas eles deixaram de estudar a Torá porque era difícil para eles. Então Hashem vai trazer para eles tzara e tzuká, que nem a gente falou, tzara é por fora e tzuká é por dentro. A pessoa, dentro dele, ele não vai conseguir, ele vai sentir mal dentro dele. Não é doença física, muitas vezes é doença, não doença mental, mas a pessoa não tem tranquilidade. Ela não tem chuva data, ela está sempre preocupada com alguma coisa, ela não consegue. Tem pessoas que não conseguem. É o contrário da shalva. Isso é tzuká, é bidu, que é o contrário da shalva. E agora... E agora fala o Ramadvari uma coisa muito interessante. Tsuká é uma palavra que ela tem 4 letras. Ela é Tzadik Vav Kuf Hei. Agora, se a gente dividir a palavra, a gente pode transformar ela em Ketz Vav Hei. Ketz é um dos nomes do Geinom. Está escrito em Noach. Ketz kol basar balefanai. O final de toda a carne veio perante mim. Hashem fala para Noach. Fala o Zohar, ketz kol basar o satan. Ketz não é espeto? Kotz é espeto. Ketz é final. Parashat Noach na Torá. Está escrito ketz kol basar balefanai. Venenim mashchisam essa aret. Sim. Então, fala o Zohar, ketz kol basar balefanai que pshutô. Veio na minha frente o final de toda a carne. Qual é o final de toda a carne? O Satã, o Malach HaMavet, porque ele tira a vida de toda a carne. Então ele veio perante mim, fala Hashem para Noach. Ele está aqui na minha frente, ele está falando, olha quantos pecados, deixa eu destruir todo mundo. Então, fala o Ramadvari. Essa palavra Ketz Vav Rei. Por que Vav depois Rei? A gente sabe que Alpia Kabbalah são quatro mundos. Sim, quatro mundos tem. Atzilut, Briah, Yetzirah e Asiah. A gente sabe que o nome de Hashem são quatro letras. Yud Kei Vav Kei, que é um nome que representa a vida que ele dá para tudo. Cada mundo é Keneged, uma letra. Yud é Atzilut, que é o nome mais alto. Sim, a pontinha do Yud já é mais acima ainda, que Bichlalei Assur fala disso. Depois tem o primeiro rei, que é Keneged Abriah. Depois tem o Vav, que é a Yetzirah. Depois tem o último rei, que é Asiah. Isso está escrito no Passuca, a gente fala isso todo dia. A gente fala que Beyah Hashem Tzur Olamim. Hashem criou os mundos com Yud e depois Rei. A gente fala que Beyah, Beyud Kei Hashem Tzur criou Olamim, os mundos. A Gemara fala, Olam Abba foi criado com Yud e o Olam Hazeh foi criado com Rei. A Gemara é isso. A Kabbalah só explica. E aqui está escrito Tzuka, Ketz Vavkei. Por que só Vavkei? Porque a gente sabe que os dois primeiros mundos, eles são totalmente espirituais. Eles não têm divisões. Não existem criaturas nos dois primeiros mundos. Eles são muito espirituais. É tudo uma coisa só. Porque a Shem está tão meio rad lá que a gente não consegue ver duas coisas. A partir do terceiro mundo, que é chamado de mundo da Yetzirah, que é o mundo da criação, Yetzirah. Porque aí você vê criaturas, que é o mundo dos Malachim. Asiá é o nosso mundo, Yetzirah é o mundo dos Malachim. Então, fala o Ramadvali, Tzarav e Tzuka, vai vir o Ketz, e da onde vai vir o Ketz? Do Vavrei, dos mundos, já que eles, essas pessoas, eles preferiram escolher o mundo do Vavrei, das criaturas, o mundo da tranquilidade. Então, justo desses dois mundos é que vai vir o Ketz. O final deles vai vir desses dois últimos mundos, que são mundos... O mundo que, entre aspas, representam o materialismo. Mesmo que a gente está falando de Kedushá. Eles representam o materialismo. Então, isso é Tzuka. É Ketz Vavkei. Isso é Tzuka. Pshat muito bonito. E aí fala Hashem. Azikraoneni veloyane veloane. Agora, fala o Golmevina. Tudo isso, todas essas punições, é tudo... Midá keneged midá com o que Hashem falou deles antes. Vamos ver. Azikraunene, aí eles vão me chamar, assim, quando acontecer isso, eles vão me chamar, Veloene, e eu não vou responder. Por quê? O que está escrito no Passuco 24, foi o primeiro Passuco que a gente leu hoje. Yankarati Venone. Eu chamei vocês não responderam. Então agora. Azikraunene, aí vocês vão me chamar, Veloene, e eu não vou responder. Yesharunene, vocês vão me desejar. Veloim Tzaunene, vocês não vão me encontrar. Em contraposição de que eu chamei vocês com a mão. Sim. Fala como me vim na chamar com a mão é se esforçar. Uma pessoa que chama outra com a mão, ele se esforça. Mais do que falar, ele levantou a mão, ele se esforçou, ele fez gestos com a mão. Assim também Shacharunene. Shacharunene já é pedir mais forte. Então mesmo que vocês se esforçarem, eu não vou responder. Porque na hora que eu me esforcei, vocês não queriam. Agora, ele volta lá para o começo. Isso tudo é porque, Tahat, que duas coisas. Shlomo HaMelech falou que ele escreveu esse livro para ensinar duas coisas, que são as duas coisas necessárias para a pessoa se aproximar de Hashem, que é Dat e Irat Hashamah, Irat Hashem. A pessoa tem que ter antes Irat Hashem e Dat, para chegar até o Dat. Tahat, tudo isso que saneu o Dat, foi porque vocês odiaram o Dat. Veirat Hashem lo baharu, e vocês não escolheram a Irat Hashem. Fala alguma menina, escolher é quando eu coloco duas coisas na sua frente, que nem a gente leu agora. Re, eu dei para frente de vocês, brachá, eu dei perante vocês, brachá e clalá. O bacharta, você vai escolher a vida. Quando eu te dou duas coisas, você tem que escolher. Hashem fala, eu dei para vocês dois caminhos, eu escolhi, eu chamei vocês. Eu dei para vocês duas coisas e vocês não escolheram Irat Shamayim. Vocês não queriam a Irat Shamayim. Isso tudo foi porque vocês não quiseram o Dat e vocês não quiseram a... Irat Shamayim. Tem como ter Irat Shamayim sem Dat? Verdade? Porque primeiro é Irat Shamayim, depois vem o Dat. Mas assim, eu consigo ter Irat Shamayim sem Dat? Verdade? Irat Shamayim quer dizer você teme fazer coisas contra a vontade de Hashem. Você não tem Dat, tem Irat Shamayim. O Razonish fala que o Ikar Hinur, o principal de educar os filhos, é Asgahat Pratit, que é Bidyuk Irat Shamayim. Asgahat Pratit quer dizer, saiba você que a Hashem está todo momento cuidando da sua vida. Esse é o Icar do Chinuch, mesmo que a criança não tenha data nenhum. Mas o Icar, ela tem Irat Shamayim, ela saber que a Hashem está com ela. Não é, não é, você não pode fazer o que você quer. Toda, você tem que lembrar, a Hashem está com você. Lo avu la atzati, vocês não quiseram escutar la atzati, sim, não, do meu conselho. Isso é que Negeder falou lá em cima, abia la chemruchi, eu vou mostrar para vocês meu espírito, quer dizer, os espíritos da Torá. Na niatsu kol tochachti, e eles, quer dizer, Neatsu quer dizer de ter nojo. Vocês enojaram todas as minhas tochachti, que nem ele falou lá em cima. Imifatu hachataim, se pecadores vierem e te influenciarem, não escute. Foi a tochachá, não é para escutar eles. Vocês não quiseram escutar isso. E agora, para a pessoa não pensar, ok, que quem fez tudo isso foi Hashem. A pessoa ali fala isso, Hashem é mal, Hashem é ruim. Fala, não. Vocês comeram do caminho, do fruto do caminho de vocês. O mimoatzotehem isbao. E vocês se fartaram das suas, dos seus próprios pensamentos ruins. Ki meshuvat petahim. Então a gente já traduziu. Sim, ki meshuvat petahim targem. Agora eu falo uma coisa muito interessante. Existe irat shamayim. Agora o que é irat shamayim? Irat Shamayim é uma pessoa sempre saber que Hashem está com ela. Sim? Irat Shamayim, ele teme Hashem, Hashem está sempre com ele. E aquelas pessoas que eles são ptaim, que eles se deixam levar pelas tavot, o que, que eles querem pensar o tempo inteiro? Que Hashem não está com eles. Porque eles querem ir atrás das tavot deles. Para eles é ruim que Hashem está com eles. Eles não querem. Hashem, fecha o olho um minuto, deixa fazer o que eu quero. Sim? Então ele fala que meshuvat, que a calma que eles queriam, é isso mesmo que mata eles. É porque eles escolheram ao contrário do Irat Hashem. E daqui a pouco eu vou explicar qual é a explicação Lefi Akabarat disso aqui. Veshalvat Kesilim. Quem são os Kesilim? É aquelas pessoas que eles começaram a estudar e eles queriam o quê? Ele fala, não, é muito difícil, tem que me esforçar o tempo inteiro, eu tenho que receber Isurim, eu tenho que sofrer para poder entender a Torá, eu tenho que deixar de comer o que eu quero, eu tenho que deixar de fazer as coisas que eu quero, eu não quero mais isso. Veshalvat Kesilim, e a tranquilidade que eles querem, esses Kesilim, é isso que tem Abdem, é isso que vai destruir eles, tanto no Olam Haba, tanto no Olam Hazeh. Porque se a gente for pensar, o verdadeiro prazer não é esse. O verdadeiro prazer não é não fazer nada. A pessoa, a pessoa que ela vem e ela... Isso é um prazer, vai dar que é um prazer não fazer nada. Ninguém tá falando que isso não é um prazer, mas isso não é o verdadeiro prazer. A pessoa que ela pode agora ou fazer alguma coisa, ajudar alguém, por exemplo, fazer uma mitzvah, ou ficar deitada, pode ser que ele vai escolher ficar deitado. E agora vai ser mais prazeroso. Mas daqui a 2 horas você vai perguntar pra ele, e aí, valeu a pena? Ele vai falar não. E é todo mundo assim, ele fala, não valeu a pena. Porque eu sei que se eu tivesse ajudado aquela pessoa, agora eu ia ter mais prazer do que eu, o prazer que eu tenho agora por ter ficado deitado. Então é isso, tem Abdem, vai fazer eles se perderem. Se perderem quer dizer, nem o Lamazé e nem o Lamabá. Isso que eles queriam só ter Anaá é que vai tirar eles tanto do Lamazé, tanto do Lamabá. Porém, ao contrário, Veshomé ali, aquela pessoa que me escuta, Ishkon Betach, ele não vai ter medo de nada que a gente falou. A gente falou que você vai ter... não vai ter medo nem no Lamazé, nem no Olam Haba, e vai, não vai ter medo de nenhum mal. Tem 2 coisas importantes aqui que o Gaon Mivilna fala no Passuco 28. Passuco 28 está escrito, aí vocês vão me chamar, quer dizer, vocês vão rezar para mim, e eu não vou escutar. E Shacharunene, vocês vão me procurar, seria a palavra, e não vão me encontrar. Fala o Gaon Mivilna, a pessoa para estudar a Torá precisa de 2 coisas. Para estudar a Torá, a pessoa precisa de 2 coisas. Tfilar e procurar Hashem na Torá. Quer dizer, procurar a verdade. A pessoa está estudando uma sugiá, ele tem que procurar a verdade do que ele está estudando. Não importa o que. Ele está estudando o pshat na palavra Bereshit Bara Elohim. Ele está chamando em vetares. Ele tem que procurar qual é a explicação desse passuco. E é, a pessoa precisa procurar e rezar para que ele entenda. São 2 coisas que a pessoa precisa ter. Falar e se esforçar. E já que eles não quiseram fazer isso... Por isso, essas duas coisas, a Shem fala que mesmo que eles fizerem essas duas coisas, eles não, a Shem não vai escutar eles. São exatamente as duas coisas que a pessoa precisa fazer para se aproximar de Shem. Se eles não fizerem na hora, agora não vai mais dar para fazer. E são alguns pontos aqui que o Ramat Vali explica muito bonito. Ele fala o seguinte. A gente falou do Ketz. Ele explica, ele fica acabando, porque uma pessoa que está longe de Hashem, na hora que ele volta, Hashem não escuta ele. Mas uma palavra ele fala, uma frase que ele fala que é muito, muito importante. Que a kol talui kefi adveikut atdiri. Porque essa pessoa vai pensar, qual o problema? Qual o problema? E se ele achar, na hora que ele sofre, ele reza para Hashem. Pô, coloca a voda. O cara está rezando para Hashem agora. Fala na Madvali, não dá. Por quê? Porque, primeira coisa, existem regras espirituais, ok? Que não é assim, a pessoa reza e ele já está lá em cima. Não é assim que funciona. Uma pessoa que sabia, um Baal Teshuvah é outra coisa. Uma pessoa que não sabia, aí ao contrário. Hashem leva ele para cima em um segundo. Sim, ele só tem que saber ficar lá em cima e não cair. Mas uma pessoa que ele sabe, só que ele não quer. Ele está ligado com a Tumá. Uma pessoa que está ligada com a Sitra Achra, é impossível em um segundo ele subir. Não dá, porque ele não está ligado com a Kudushá. Não tem nada a ver com a Kudushá. E ele fala, tudo depende da sua dvekut, da sua ligação constante. A pergunta é, aonde você está constantemente? A pessoa peca, é malas, outras pessoas pecam. A pergunta é, onde você está constantemente? Tem 24 horas no dia. Quantas horas você está com a Hashem e quantas horas você está com outra coisa? Neutro. Neutro, ali vai. Quantas horas você está com a Hashem e quantas horas você está longe de Hashem? Essa é a pergunta. É isso, aí é esse é o termômetro da pessoa. Ele tem que pensar, antes dele dormir, ele tem que deitar e falar, peraí, quantas horas eu fiquei perto de Hashem e quantas horas eu fiquei longe de Hashem? Sim, a pessoa pode fazer qualquer coisa e estar perto de Hashem. Essa é a pergunta. E ele fala que por isso que não dá para se aproximar de Hashem em um segundo. Ele fala uma coisa, um chato, talvez a gente termine com isso. Ele fala o seguinte, olha que bonito. O Pasuk Lamed, ele fala assim, Lo avu la'atzati. A palavra Lo avu la'atzati, não escutaram os meus conselhos. Fala o Ramat Vali. Rashei Tevot, quais são as primeiras três palavras? Lamed, depois Aleph, depois Lamed de novo. Então La'el, para Hashem. Sim, só que está escrito Lo. Então ele fala, já que Lo, já que você não quis La'el para Hashem, então você foi para o Sofei Tevot, as últimas três letras. Quais são as últimas três letras? Oi. Ele fala, se você não foi para Hashem, oi Lecha, oi. Oi. Ele fala, La'el, você não é de Hashem, aí, oi La'el. Oi, Vinci. Na conta? Oi, lá, não sei, oi, lá. Pô, mas oi, avô é um negócio mais recente, não? Não, mas então, tá escrito na Gmará, no Zohar. O Zohar tá escrito cheio de oi. A Gmará tá escrito oi. Tá escrito no Passuco. Tá escrito. Uma expressão mais recente. Tá escrito no Passuco. Oi, Laem, que nadedumimene. Oi, Laem, quer dizer, coitado deles, que eles foram pra longe de mim. Hashem fala isso. É uma expressão que Hashem usa, entre aspas. Oi. É uma expressão que Hashem usa. Oi, lá. Oi. E ele fala o seguinte, Veshalvat Kesilim. O lado da Citrara é o oi. Ah, meu Deus. Dá um engraçado, né? Depois dessa. Depois dessa que eu vou. Não, deixa eu terminar, vou terminar com mais uma coisa. Ele fala o seguinte. Nem peguei, nem quero pegar. Tá bom. Ele fala, falou na Madvar, existe duas coisas. Existe Teshuvah, Teshuvah, Tav, Teshuvah. Existe Meshuvah, que é justamente o contrário. Teshuvah é voltar em chuva. Meshuvá é o que está escrito no Passuk Lamedabet. Que Meshuvat é a revolta. Existe chuva, existe Meshuvá. Sim? Então ele fala: a Meshuvá é que ele monea e da chuva. Ele impede de você fazer chuva. Meshuvá é a mesma coisa? Meshuvá, não, Meshuvá é de devolver. Meshuvá vem de uma pessoa que ele é revolta. E ele fala o seguinte. Que Meshuvat Petahim Terhargem. O Pasuk fala, a revolta dos tolos, que eles que vão atrás das anot, dos prazeres mundanos, vai matar eles no final. E aí, falou Ramat Vali, E aí a pessoa vai perguntar, não é verdade. Tem muitos rechaim que o cara é um rachá gamur e ele tem um alamazé incrível. O cara não morreu. Tá escrito que ele vai morrer. Não é verdade. O cara tem pessoas que tem muito alamazé. Aí falou na Madvai, por isso Shlomo HaMelech fala, para responder essa sua pergunta, olha o final do Pasuk. Veshalvat Kesilim, e a tranquilidade dos tolos, Te Abdem, vai fazer eles se perderem. Quer dizer, às vezes eles não morrem, às vezes eles estão no Namazé. Mas que nem a gente falou, o prazer de ficar sem fazer nada e de só o Namazé não é um prazer verdadeiro. Nunca esse prazer é pleno. Então saiba você mesmo que nos olhos das pessoas eles têm uma limusine e uma Ferrari, uma casa gigantesca com piscina. Isso não é o prazer verdadeiro. A pessoa Bemé não está feliz, ele está perdido. E é isso, Te Abdem. Muitas vezes eles não morrem, mas por dentro eles já estão perdidos. Deixa eles verem para sofrer. Nahon? E mesmo que parece que eles têm, na verdade eles estão perdidos. A gente sabe, isso é óbvio, isso é pesquisa que está em qualquer lugar. Os ricos, e rico eu estou falando de rico mamás, pessoa que tem muito dinheiro, quase 95% tomam remédio para depressão. É tiro e queda, não é? Hoje em dia é muito claro tudo isso que está escrito. É o remédio mais tomado no Brasil. Hã? É o remédio mais tomado no Brasil. É o remédio mais tomado, Zé? É. Não, Pachu. Então até aqui é o Perek. Até aqui é o Perek Aleph que a gente terminou hoje.